6311, pode esperar pronto. 6311, bom dia, mantém muito, espera só. Bom dia, bom dia. É 311, Lima, tem pista no zero. Ali, mantém, é 311. A Juliette, papá, ciente, vai estacionar a frequência livre. Bom descanso, papá. M311 autorizado decolar da pista 10, vento 330 graus, meia dúzia de nós, ajuste no zero no meia. Iniciando, M311. Controle, 2065? 2065, usando 4, controle 1 no 9, decimal 8, bom voo? 8, bom. Tango Zulu, bom dia, mantenha um ponto de espera, senhor. Salvador, tá 3896, bom dia. Bom dia, tá 3896, tráfego avistado, ajuste no 0 no 6, cheque trem. Bastante travou. Tá 3896, pouso autorizado, pista no 0, vento 330 graus com 059. Autorizado, pouso no 0, 3896. Poxa, Neme 319, decolado azul no 6, chama agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Bom dia, senhor. O Juliette Tango Zulu visual com Alfa 321 da TAM, na final pista no 0. Juliette Tango Zulu, após a passagem do tráfego que pousa ali, mantém pista no zero, Juliette Tango Zulu. 3896 no solo zona 9, libere a pista próxima, interseção à direita, chame solo, frequência 121, décima 1. Direita 121, obrigado. Tango Juliette, Tango Zulu, vento 330 graus, meio 12 de nós, autorizado a decolar da pista 10, Juliette, Tango Zulu. Tango Juliette, Tango Zulu, decolado 21, chama agora o controle Salvador, frequência 119, décima 8, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, voo 1630, autorizado linhagem decolar da pista no zero, vento correção. Voo 1630, mantenha o ponto de espera. 130, mas obrigado. No 630 Lima, tem pista no zero. Ali não tem, não. Bom, no 630, autorizado decolar da pista no zero, vento 350 graus, 049. No 630, decolado aos 27, acione 5561 e chame agora o controle em 1 no 9, decimal 8, 1 no 630, bom voo. 5561 e o controle 1198, 630. Afirmo, senhor, bom voo. Obrigado e bom dia. Bom dia. Gentileza, chame na 1219, só teste. Meia 21, 1219, escuta. Pessoal, na escuta 5595, cheque rádio. Gente, só um momento, Dayana, vai chamar ele agora. Comandante, na escuta do trip 5595. 595, cheque de equipamento reserva, como recebe? 5, obrigada. Certo, voltando na 211. Afirmativo, 1221, ótimo. Retorno. 2, bom dia, condições de decolar, a linha de decolar sem parada, senhor? Esse pneu fez 2, a linha mantém a pista no zero, agora somente o freio de braço. Pioneiro, agora autorizado, a linha decola a pista no zero, vento 030 graus, 03 nós, ajuste no zero no meio. Torre Algol 1094, bom dia. Está estabilizado em LS, a 2 milhas do Índia Serra. Bom dia, 1094, tráfego ainda não avistado, ajuste no 0 no 6, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, senhor. Chame quando tem baixa travada avistando. Chamará quando tem baixa e avistando, com 1094. Avistou 1.200 pés, gol 1094, embaixo da casa. 1094, avistado, pouso autorizado na pista no 0, vento de 030 graus, 03 nós, ajuste no 0 no 6, atento à pista molhada no 094 devido à chuva passada. Ciente de pouso, gol no 094. Pioneiro 32, decolado aos 44, chame agora o controle Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 198, obrigado amigo, bom voo, bem, bom serviço aí, obrigado pela ajuda. Prato. Para puxar o estacionamento, volume 21, portão 4. Fala, volume 21. No 094, no solo aos 46. Libera a pista próxima à interseção à direita. Chame solo frequência 121, decimal 1 no 094. Bravo Azul 4207. 4207, tráfego agora avistado, ajuste no 016, cheque 3. Baixou a trava. 4207, por gentileza, confirme se avista o campo. Está. 4207, tem pouso autorizado na pista no 0, vento de 030 graus, 039, ajuste no 016, atento à pista molhada, Azul 4207. E pouso no 0. Quilo Serra Lima, prossiga. Quilo Serra Lima, 7 a bordo, tem livre acionamento, chame táxi. Lima, somente confirme, 07 a bordo, isso? Chame táxi. 08 a bordo, sim. Azul 4207 no solo aos 50. Libera a pista próxima à intersecção à direita, chame solo em 121, décima 1. Salvador, um bom dia, Gol 9261, próximo ponto de partida no 0, pronto. Bom dia, Gol 9261, autorizado alinhar e circular da pista no 0, 10350 graus, 049, ajuste no 0 no meio. Alinhe, decola no 0, no 0 no meio, Gol 9261. Aprovado, Quilo Sierra Lima, chame na intersecção papá. Para ingresso, Kilo Sierra Lima, chama aliado e pronto para regulagem, pista no 7, Kilo Sierra Lima. 9261, decolado. Voo 9261, decolado 52, chama agora o controle em 119, decimal 8, bom voo. 98, graça, bom 9261. Victor Fox, Fox, aguarde para ingresso. Corre, gol 1621, ponte espera pronto. 1621, bom dia, confirme. 194 a bordo, Galeão, qual autonomia? 4 horas de autonomia, correto. 4 horas, copiado no 621, autorizado a linhar e decolar da pista no 0. O vento agora de 350 graus, 049, ajuste no 0 no 6. A linha decola, pista 120, 1690, obrigado, 621. Kilo Sierra Lima, aguarde a autorização para decolagem de Kilo Sierra Lima. Serra Lima decola de imediato. Ciente 330 graus 039 1016 autorizado decolagem Kilo Serra Lima. Voo 1648, a linha e mantém na pista no zero. A linha mantém, voo 1648. Papa Tango Vitor, Foxtrot, Foxtrot, a linha e mantém na pista no 7. Meio quilo, Sierra Lima, decolado aos 1 no 7, chame agora o controle Salvador em 1-9, decimal 8, bom voo. 19-8, Lima. Fox, um minuto. Gol 1621, decolado ao 58, chama coesão 57, chama agora o controle Salvador em 119, decimal 8, bom voo. 1198, bom trabalho. Fox Fox autorizado a decolar pista no 7, vento variável com 3 nós, agora com 0, 1 no 0 graus, ajuste no 0 no meio, Victor Fox Fox. Meia 48, livre decolagem da pista 10, vento 350 graus, 039, ajuste no 0 no meia. Livre decolagem, bom, 648. Papadango Victor Fox Fox, decolado aos 59, suba restrito a 1000 pés e chama e controle em 1 no 9.8, Victor Fox Fox. 198, Fox Fox, outra área. Tripe 5595, mantenha a ponto de espera para os cruzeiros. Estou no Salvador, bom dia, tanto aí 198, passando o Simbra embaixo de travado. Santéis 198, tráfego ainda não avistado no 0 no meio aqui NH. Continue a aproximação, reporte quando avistando o Cochec de Tentan 319. Avistando 319. Estou com 1.500 pés, mais travado, 3198. 3198, tráfego avistado, reporto pista molhada, vento 340 graus 03 nós, pouso autorizado, pista 10, 3198. Reforço, 3198. Uno 648, decolado aos 1400, chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, tenha um bom voo, senhor. 648, chamada agora contra 198. Obrigado, bom trabalho. Graças. O trip 5595, condições de decolar estão logo autorizadas, já? 5595, entrou a linha e mantém pista no zero, agilizando manobra 5595. No solo 02, libera pista próxima, interseção à direita. Chame solo, frequência 121, décima 1, senhor. 221? 221? 21.1. Lomo 561, tráfego avistado, ajuste no 0 no meio, continue a aproximação. Reporte quando avistando com cheque de trem, 1561. Ok, já está avistando a 10, abaixada travada, 1561. Frente no 561, continue a aproximação, aguarde posição de pouso, a porta de pista molhada. 561. Lono 561, pouso autorizado na pista no 0, vento 320 graus, 059, pista molhada, senhor. Equilíbrio pouso, pista no 0, voo 95, 561. Trip 5595, decolado ao 04, chame agora o controle em Salvador, frequência 119, decimal 8, bom voo. 119, 8, chamará, obrigado, 5595. Ocean Air 6140, linha mantém pista no 0. Tem mais na 0, não pode ser. Lono 561 no solo 06, libera a pista próxima, interseção à direita, chame solo em 121, décima 1. Direito 21, 21, 1, 21, 1, isso, senhor. Meio 140, vento 330 graus 049, ajuste no 0 no 6, livre decolagem pista no 0, 6140. Decolagem. China 6140, decolado ao 08. Chame agora o controle Salvador, frequência 119.8, tem um bom voo, senhor. 98, obrigado, bom dia. Patrulha 03. Patrulha 03, continue a aproximação, confirma. Intenções de pouso, pista no 7? Intenção de pouso no Graer. No Graer, ciente, chame curta final para o Graer. Vento agora em Salvador de 340 graus, 05 nós, ajuste no 0, 16, patrulha 03. Camarada, curta final para o Graer, patrulha 03.